a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Mais uma vez, do livro O Consolador, Emmanuel faz considerações sobre a genética. E assim escreve o Espírito Esclarecido: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro de seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 29 de janeiro, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, com sol, um ar fresquinho e deixando o clima muito agradável para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 690 AM 3463-5068, 3463-5255. Como sempre, trazemos um exercício de reflexão. E hoje, como o assunto predominante do nosso livro principal, que é a Gênese, nós temos o capítulo dos milagres e ali abordam o tema chamado cura, eu escrevi alguma coisa sobre a doença e medicina, e assim me expresso. As desordens orgânicas, os desequilíbrios de toda a natureza física, as doenças em si, expressam a pouca evolução espiritual que ainda nos caracteriza. É a realidade de uma civilização emergente que ainda não aprendeu a colocar o bem acima do mal. Nosso discernimento espiritual é tacanho. Vemos o limite da matéria e a nossa percepção se resume a pequenos ensaios intuitivos que absorvem muito pouco de uma vida exuberante que se desdobra depois da morte. Com esse entendimento, a doença será observada, compreendida e assimilada de outra maneira. Se a doença física ou mental é o espelho da alma, fica declarada que a alma, por sua vez, é também doente. Aos poucos, a alma necessitada modificará no corpo físico alguns impulsos nervosos e mecanismos autoimunes, desordens celulares e gatilhos imunológicos, organizando toda uma cascata de eventos fisiopatológicos, desenvolvendo as mais variadas patologias. Em sentido amplo, a doença é uma condição comum em nossa vida que está sendo melhor compreendida agora com os valiosos avanços tecnológicos da medicina. A lucidez de alguns pesquisadores vislumbrou novas rotas para a pesquisa científica, esclarecendo, ampliando e explicando o que antes era inexplicável. Isso posto, surge um questionamento natural e compreensível sobre as curas realizadas por Jesus, relatadas e repetidas em todos os cantos do mundo. Há que se considerar que esses fatos ocorreram, foram verídicos e confirmados nos vários relatos dos livros sagrados. Eles se repetiram ao longo dos séculos com outras pessoas, deixando um enigma a ser decifrado pela ciência. A ciência médica oficial tem o conhecimento de todos esses relatos de curas realizadas por Jesus, mas ainda não se dispôs a sair dos centros universitários para admitir outras possibilidades. Se a ciência aceitasse a realidade do espírito como inteligência que persiste, íntegra e mais viva depois da morte, encontraria nesse caminho outros recursos para compreender particularidades não vistas e não valorizadas. Por certo, a doutrina espírita seria uma extensão de suas buscas e de suas pesquisas, e a medicina seria maior se admitisse a possibilidade da vida depois da morte. A crença na realidade do espírito daria à medicina um sentido mais amplo, mais ético, mais humanitário, mais social e mais humilde. O que perderia a medicina se admitisse essa possibilidade? E nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Emmanuel e Chico Xavier, ambos, proferiram em ocasiões diferentes a seguinte colocação, que eles se referiam à psicologia e à psicanálise, dizendo que eram ciências que trariam notáveis contribuições para o progresso da humanidade. Mas enquanto não aceitassem a reencarnação, elas eram limitadíssimas. E isso se estende a todas as ciências. Porque a partir do momento que você aceita a reencarnação e você observa que é um fato, ela prova a existência do espírito. Porque só alguém que sobrevive pode voltar. Então, sem sombra de dúvida, as ciências elas teriam que ser mais científicas, buscando comprovar o fato. E o fato é comprovável. Aí depois buscarem aquilo que elas não têm condições de medir. Né? Então, a partir do momento que elas comprovassem o fato, elas saberiam que existe aquele algo que elas não conseguem detectar. E foi exatamente o que eu falei. O que perderia a medicina se admitisse essa possibilidade? Porque o fato está aí. Né? É. Eu nunca me esqueço, eu assisti uma vez na Rede Globo uma cientista russa, na USP, que ela assistiu um caso de regressão de memória, onde o moço falava uma língua morta há 500 anos, que ela decifrou o que o rapaz disse. E aí então perguntaram para ela, né? Isso é uma realidade? Ela assim, isso é uma realidade, eu constatei. Aí eles disseram assim, como isso se dá? Ela assim, é outra área, isso eu não sei. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, que está aí sempre a postos nos ajudando. Bom dia, Raquel, que está ao telefone, atendendo você no 34635068. E bom dia a você que nos acompanha pela internet. Nós temos hoje um site, né, que é o União Rádio Web, que ele é um site da nossa rádio web 24 horas por dia no ar. E neste site nós retransmitimos ao vivo o programa de domingo e de sexta-feira Visão Espírita. E logo estamos criando lá, o nosso amigo Wilson está criando um banner para a gente divulgar os dias das retransmissões dos nossos programas. Então, nós vamos começar a colocar número no programa para a pessoa poder depois encontrar o programa lá na grade da Rádio Web. Então, esse aqui, por exemplo, eu fiz uma contagem, a gente começaria no próximo, Geraldo, como 1.000. É um número absoluto que daria perto de 1.000, pelo que eu contei dos anos que nós estamos aí, quase 18, 52 semanas por mês, por ano. Então vamos começar no 1.000 o próximo programa, com uma data histórica aí para o nosso. É um número correto, não estamos inventando nada, mas para ficar até mais fácil nomenclatura, o de Piracicaba está no 112 já. Né? Então você vê que as coisas... Quase 2 anos, né? São quase 2 anos. Então as coisas vão acontecendo, né? Então, nós vamos começar a colocar número no programa. O Wilson está criando uma grade para a gente divulgar semanalmente os dias da retransmissão do programa aqui ao vivo. Dia então, e horário, né? Dia e horário, exato. Isso, dia e horário. Para você que está nos ouvindo... Você gostou de um comentário, achou bacana, você indica para o seu amigo, fala, escute, escutei domingo agora, ou escutei na sexta. Perfeito, então nós vamos excelente. Fazer essa retransmissão. E nós criamos também um Facebook da União Rádio Web, com esse nome, União Rádio Web. Então você pode ir lá curtir É novo, Geraldo, não fica nervoso. E no Facebook pode divulgar os links do site também. Exatamente, você pode, no Face tem o link do site, no Face da União Rádio Web, né? Você vai lá, tem o link para entrar no site. Então assim, estamos ampliando para melhor servir, esta é a nossa intenção. Alan, e tem um Twitter também, né? É, o Twitter, já está funcionando. É a mesma coisa, União Rádio Web. Web. Ah, tá. É a raiz do Twitter, União Rádio Web. Então tem o Twitter também, União Rádio Web. Você vê que essa semana eu fiz uma palestra lá no Centro Paula Vitor de Limeira. 340 alunos começando o curso, na realidade 385 alunos começando o curso com 20 na fila de espera porque não tem onde sentar. Isso é referência para o Espiritismo. Precisamos incentivar o estudo sério. Eu estava lá para fazer a palestra, eu falei para o Luiz, eu estava me sentindo no meio de uma universidade, aquele ambiente saudável da universidade, onde está todo mundo, onde é a minha sala. Porque eu fiz a palestra, ela foi retransmitida em 5 salas ao mesmo tempo, com vídeo, conferência. É fantástico. E estão construindo mais 6 salas de aula para atender. Precisamos visitar lá, né? 6 salas de aula para atender essa demanda. Estão fazendo um salão que vai caber quase 1.000 pessoas. Isso porque a palestra é só uma propaganda do que é o Espiritismo. Você que vai numa palestra e gosta, só viu a propaganda. É muito superficial. Numa palestra, o palestrante, por melhor que ele seja, ele consegue passar um pedaço muito pequeno do conceito. Você precisa se integrar e exigir da casa que você frequenta cursos de estudo. Exija. Ah, mas a casa não oferece. Exija. Ah, mas não tem quem faça. Faça você. Quantos cursos eu comecei sem saber o livro que eu ia estudar? Puxava o livro, grudava um monte de gente que queria estudar junto e vamos estudar junto. E estamos nós aqui disponíveis para qual, né, pergunta vocês quiserem fazer, que se a gente não souber a resposta, a gente vai pesquisar e vai achar. Usa a gente como ferramenta para apoiar o estudo na sua casa. Olha aqui que o Geraldo trouxe para nós hoje. Doença e a medicina. É muito sério isso. Tem centro espírita. Nós vamos nos próximos 3 semanas falar sobre cura na Gênese. E tem muito centro montado para dar cura do corpo físico. Isso é medicina. Isso não é espiritismo. O espiritismo, ele cura o espírito, a alma encarnada. Ele vai trabalhar para você não contrair doenças futuras, porque você vai começar a fazer uma sanitização no seu espírito e logo você vai passar a ter menos doenças físicas lá na frente. Então, vamos ao estudo sério da doutrina. Ela é maravilhosa, mas nós precisamos nos debruçar, nos dedicar todo o tempo do mundo. O Alan falou, já deu início ao texto que eu sempre leio, que é a necessidade de criarmos dentro dos centros espíritas grupos de estudo. Como foi dito, Alan, a palestra é sempre muito interessante participar, mas é apenas o primeiro passo. É fundamental que estudemos Allan Kardec. Por vezes sentimos falta de Kardec nos centros espíritas. Há necessidade de se estudar, criar discussões, criar dúvidas, fazer questionamentos, fazer bate-papo através do WhatsApp, através de qualquer coisa. Temos que desenvolver essa vontade, esse desejo e mostrar para o jovem que Kardec existe. Muito bem, meus amigos, eu peço ao Vinícius que coloque a nossa prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa atmosfera maravilhosa, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que definimos como o bloco da sintonia, que é o estudo do livro Vinha de Luz, em capítulos alternados, e hoje foi selecionado o capítulo 89, Na Intimidade do Ser. É um texto escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmo-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Quando naquela passagem que os discípulos tentavam orientar aquele espírito inferior que estava encarnado, ele dizia: eu sei quem é Paulo e quem é Jesus, e tu quem és? Então aquele espírito estava dizendo exatamente isso. Paulo e Jesus tinham entranhados em seu comportamento essa santidade. Então por isso ele os respeitava, né? Moral. E não tem mágica. O conhecimento da doutrina, ele se dá primeiramente pelo elemento racional. Você passa a compreender, você passa a entender, você passa a ter uma convicção em cima daquilo que você compreende, que você acredita, e você então passa a vivenciar aquilo. Desse entender e compreender e passar a vivenciar, existe uma distância, né? Porque até então nós temos e trazemos conosco toda a nossa bagagem, todo o nosso arrastamento, todas as nossas tendências. E esse que nós somos, com essas tendências, com esses arrastamentos, é que passa a compreender quando entende e estuda a doutrina. Então ele passa a observar que ele está na contramão. Agora, daí a entrar na mão é uma distância, porque você tem que começar a praticar. E é exatamente aquilo que Paulo colocava: aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E é isso aí é uma lição para todos nós, porque é o caminho. Não tem mágica. Você compreende, você defende, você sabe que é aquilo, mas você não consegue fazer. E aí é a nossa luta do dia a dia, no sentido de adentrar no campo do sentimento. E isso não tem milagre. Não tem fórmula mágica. É você fazer para começar a sentir, a entender e a se modificar. E quiçá um dia a gente chegue naquele ponto que Paulo falou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É um texto muito significativo esse texto. Ele poderia passar despercebido se não fosse o contexto que nós estamos inseridos hoje. Né? Por quê? Porque a gente pode, muitas vezes, ninguém percebe a necessidade de transformação sem uma autoanálise. Então, se você não tiver mergulhado nessa vontade de fazer melhor, você às vezes lê um texto desse aqui e passa despercebido. Porque tem muita gente que é ativo dentro do movimento espírita, dentro até é um bom professor, é um bom conhecedor, é uma pessoa, né, participativa, mas não utiliza todo esse conhecimento na própria transformação. Então, a gente tem arrastamentos, né? Eu vou dar um exemplo prático, eu já contei essa historinha aqui, mas ela encaixa muito bem hoje. Eu fiz uma ocasião, há muitos anos atrás, uma palestra sobre comportamento na União Espírita Piracicaba. E eu falava como a gente tem que lutar contra nossos arrastamentos, nossas tendências e tal. No dia seguinte à palestra, eu precisava descontar um cheque num banco e depositar o dinheiro no outro banco. E o banco que eu precisava descontar era o Bradesco. E cheguei 15 para as 4, tinha uma fila de 50 pessoas na minha frente. A hora que eu olhei a fila, eu já pensei: não vou conseguir depositar. Mas paciência, eu que cheguei lá 15 para as 4, né? O segundo ou terceiro da fila era meu amigo. Me acenou lá da frente, perguntando para mim, e perguntando baixo, porque sabe que está fazendo coisa errada, né? O que você vai fazer? O que você precisa? Aí eu mostrei até para ele, falei: vou descontar um cheque. Ele falou: me dá aqui. Deu vontade de eu entregar o cheque para ele, porque eu resolveria meu problema. Mas naquele momento, rapaz, veio a minha palestra na minha cabeça. Eu falei: olha, a minha palestra servindo para mim. Eu vou passar na frente de 30 e poucas pessoas. Aí eu falei para ele: não. E quando você fala não num caso desse, ainda você toma de tonto, né? Então o cara fala: ah, você é tonto. E eu tontamente abaixei a cabeça e enfiei o cheque no bolso e falei: vou esperar minha vez. Nesse momento, a senhora que estava atrás de mim, que eu não tinha reparado, bateu nos meus ombros e falou assim: Alan, eu estava só vendo o seu comportamento, porque ontem você estava na palestra falando e eu queria ver se você ia fazer. Você realmente mostrou que você é esforçado. Então, olha como é sério a mudança de comportamento. Como a gente, Albert Schweitzer, que é um filósofo, teólogo alemão fantástico, ele viveu em campo de concentração, foi o único sobrevivente da família dele. Quando ele volta daí para a Alemanha, fora do campo, ele começa a estudar filosofia, teologia e vira um grande mestre. Ele tem uma frase que é bem conhecida, mas muito séria: que o exemplo não é a melhor forma de educação, é a única forma de educação. Então, se você quer ser um bom professor, quer ser um bom espírita, quer ser um bom pai, dê o exemplo, para depois um dia você não se arrepender. Só para terminar, Geraldo, há pouco dá outro exemplo prático. Há poucos meses atrás, foi um senhor falar comigo num atendimento fraterno que o filho dele estava bebendo muito. E eu conheço esse senhor há muito tempo, e esse senhor bebe muito. Eu falei para ele: o senhor veio aqui para escutar o que eu posso falar para o senhor talvez não vá gostar, eu posso continuar? Ele falou, mas claro, eu quero saber a sua opinião. Eu falei, tá, então o senhor me deu liberdade para falar o que eu vou falar. O senhor mostrou para o seu filho a vida inteira o caminho da bebida. Agora que ele chegou lá, como que o senhor fala não? Eu falei, o senhor quer mudar o seu filho? Mude o senhor primeiro. Fala, faz assim, fica os dois próximos meses sem beber álcool nenhum. Sem falar nada para o seu filho. Daí daqui a 2 meses que o senhor não bebeu mais, o senhor chama seu filho e fala assim, eu te dei um mau exemplo. Bebi minha vida inteira e não cheguei a lugar nenhum com isso. Os últimos 2 meses eu estou pensando em você bebendo e em mim bebendo e parei de beber. Faz 2 meses que eu não bebo, não sei se você reparou. Topa comigo, parar de beber junto comigo, vamos fazer esse esforço juntos? Olha, se o filho continuar bebendo, é que o senhor errou em mais coisa, além desse exemplo negativo da bebida. Mas faz primeiro, para depois convidar o outro. Fantástico, acho que os comentários foram extremamente pertinentes. E o Luiz, acho que ele foi muito feliz, o Alan também, quando diz que a maioria das pessoas chega ao Espiritismo pela razão, tentando compreender a doutrina da sua racionalidade, da sua lógica, do seu sentido. Outras pessoas chegam ao Espiritismo pela dor, pelo sofrimento, e acaba absorvendo aquela filosofia pela dor, mas não entende racionalmente, daí a necessidade de ter o estudo, de ter o diálogo, de ter o questionamento. Porque os passos que tem que se dar para a reforma moral são passos maiores e passos longos. Como o Alan sempre lembra de alguns fatos, eu também sempre lembro de alguns textos que eu li no livro No Mundo Maior, em que o Calderaro vai dar assistência a uma moça encarnada, e o André Luiz pensa que é ele quem vai fazer a prece de tentar ajudá-la, e vem uma irmã cipriana, extremamente simples na aparência, e faz uma prece, e ele explica ao André Luiz que ele não tinha condições de fazer a prece, porque ele não tinha o amor que transforma, ele tinha o amor racional. Então ele entendia a necessidade de dar amor, mas ele ainda não sentia no íntimo do ser isso. E ele foi humilde e disse, não sou eu que vai fazer a prece, é a Cipriana que vai fazer a prece. Então, são passos. Quando é que nós vamos ter o amor que transforma? Talvez estejamos no entendimento da doutrina pela racionalidade. Talvez estejamos começando a sentir como faz bem o Espiritismo, como faz bem o cristianismo. Talvez estamos nesse compasso da vida e falta mais 60 passos para a gente chegar no amor que transforma. Mas muito bem, meus amigos. Alan, como é que anda o nosso programa Visão Espírita no Facebook? Estamos com 2.708 amigos curtindo a nossa página. E eu estou mandando um convite para todos os nossos ouvintes curtirem também a página da União Rádio Web. Né? Essa semana aí, com a propaganda que eu fiz lá no Paula Vitor em Limeira, aumentamos aí em 70 e poucos curtir no União Rádio Web, aumentamos também aqui no nosso Visão Espírita. Então você tem já acesso ao texto que o Geraldo escreveu. Daqui a pouco eu estou postando o texto do Vinha de Luz. Você pode reler, reobservar o texto, comentar com os amigos, discutir e junto com eles fazer um estudo mais profundo e deixar lá depois seu comentário, seu questionamento, sua pergunta. Então você vai lá e curte União Rádio Web e Programa Visão Espírita. São dois faces diferentes, tá joia? 2.708, João. 2.708, muito bem. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, começamos muito bem, agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o bloco que definimos como a essência do programa, a essência da mensagem, que é o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, Estamos no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E hoje um subtópico é curas. Você tem aí, Alan, o livro? Tenho. Então o Alan vai fazer a leitura de pequenos tópicos relacionados à cura e depois todos nós fazemos os comentários. Muito bem, nós vamos ler então um por um, tá? Na realidade serão um comentário, porque ele, nesse modelo Kardec, ele coloca o texto do Evangelho e depois faz o comentário em seguida. Então agora nós vamos ler sobre perda de sangue. Item 10 do capítulo 15. Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés. Ele declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Esse texto está em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. E Kardec comenta assim: estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo à multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pôde, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, que empurra, né? E o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu nas circunstâncias de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Isso também está no capítulo 14, itens 31 a 33. Nisso tudo existe uma palavra-chave, chamada vontade. Ocorre muito com fumantes. As pessoas sabem que devem parar de fumar. E tem umas que têm a vontade de parar de fumar e a vontade de fazer com que aquilo aconteça. Então ele continua sentindo desejo de fumar, ele continua sentindo aspirações para fumar, mas a sua vontade de parar de fumar é maior do que a de fumar. E ele consegue impetrar a si mesmo uma disciplina tal que ele não fuma. Então ele elimina o vício pela sua vontade. O Kardec fala de duas bombas, uma que empurra e outra que atrai, a aspirante e a calcante. A vontade calcante é aquele que, por exemplo, vai dar um passe e ele tem esse desejo de doar. Então, por exemplo, você está dando um passe, mas você pura e simplesmente está impondo as mãos sobre a pessoa, aquilo e nada é a mesma coisa. Sem sentido. Agora, se você está impondo as mãos e rogando a Deus para que você possa colaborar, se você tiver alguma coisa para doar, você está impulsionando a bomba calcante. Aquela pessoa que está recebendo o passe, se ela está ali e está pensando assim, eu vim aqui porque a minha mãe falou para vir, a minha mulher me encheu a paciência e eu estou aqui para ver o que acontece. Isso aí você não está exercendo a vontade aspirante. Se você está lá e você se submete a qualquer um dos passistas da sala e você roga a Deus que se ali houver alguma possibilidade de você obter a sua cura, a sua melhora, isso aí você exerce essa vontade aspirante. Então, a lição é muito clara, muito nítida. A presença dessas duas figuras é fundamental para que possamos ser auxiliados. Aliado a que você possa ser auxiliado em função da sua melhora. Às vezes você tem um problema que na realidade não é um problema. É alguma coisa que está lhe remetendo a uma melhora espiritual. Então muitas vezes você tem uma doença, mas não pode ser curada. Por quê? Porque aquela doença ali é a sua defesa. Então, quando isso é possível, porque você não precisa mais daquela anomalia, porque aquilo ali já serviu a sua finalidade, se existe essa vontade calcante e essa vontade aspirante, você tem todos os elementos para ser assistido. Não, isso é eu, assim, a gente vem com um modelo, né, que às vezes a gente não quer ficar aqui lendo muita coisa para não deixar você que está nos ouvindo cansado da nossa leitura. Então nós escolhemos um modelo que é um modelo de fazer alguns resumos em algumas partes do livro. Nessa parte da cura, ontem era para eu ter feito o resumo. Eu não quis fazer o resumo. Até pedi para eles, falei, eu não vou fazer. Por quê? Porque é um assunto esclarecedor. Ele é esclarecedor porque muita gente ainda, infelizmente, busca a cura não só no centro espírita, busca a cura na igreja evangélica, na igreja católica. Ele quer a cura do corpo físico. Não é errado desejar a cura do corpo físico, é uma necessidade de estar melhor, ótimo. Mas nós precisamos entender a doença como um sino que toca para nos despertar a uma mudança de comportamento. Então, eu só vou curar de verdade aquela doença quando eu mudar o comportamento, porque me levou a ter aquela doença. Ah, mas é difícil de entender. É difícil porque a gente não se autoconhece. Então, a gente precisa fazer um mergulho dentro de nós e entender o que não está indo tão bem, o que está torto, o que está incomodando. Porque se nós deixamos alguma coisa lá escondida até de nós mesmos, que a gente consegue fazer bem isso aí, gerando futuras depressões e coisa parecida, conflitos, a gente deixa lá. Só que aquilo, na necessidade evolutiva do nosso ser, nós precisamos mexer. Se a gente não mexe, não mexe, não mexe, Deus mexe de um jeito. Ele manda uma doencinha no corpo físico que é para te despertar. E você tem que fazer a sua parte. Então você pode se curar só no centro espírita? Não. Você pode se curar na igreja evangélica? Não. Você pode se curar no médico? Também não. O médico, ele cura o corpo físico dentro do que a ciência hoje tem de recurso. Mas a cura verdadeira daquela doença, ela só vai acontecer na sua alma quando você aprender o que ela estava querendo te ensinar. Então, é você buscar a cura dentro de você, fazer tudo o que depende de você. Chico Xavier, por exemplo, tem uma frase nesse assunto que é marcante para mim. Ele fala assim, um dia perguntaram para ele, pô Chico, você vive com esse monte de espírito para todo lado, né? E ele vivia cheio de doenças no corpo físico para todo lado. Mas por que você não usa esses espíritos para suas curas? E ele responde assim, a cura do corpo físico é do médico, a cura da alma é do médium. Então, ele não estava tão preocupado com o corpo a ponto de, no final da vida, atender as pessoas em pressão de 5x3, coisa que qualquer um de nós estar na UTI hospitalar. Mas é dar o valor necessário ao espírito sobre a matéria. O que eu destacaria de interessante, o Luiz falou da vontade. E é evidente que quem busca a cura tem que ter a vontade. Mas, no meu entender, a vontade não supre tudo. A vontade é o impulso, é a busca de se querer uma cura. Começa por aí, você tem que ter o desejo de. Mas existem outras forças e outras situações que caminham paralelas. A vontade é associada ao mérito. Se ao longo da sua vida você teve um comportamento de modificação, de crescimento, de superação, você vai reunindo condições para superar aquela adversidade. Associada à vontade, o fato tem uma chance grande de acontecer. Aí entra nessa colocação que o Kardec fez aí. Depende, pode depender do médium curador, mas também pode depender do espírito, da função aspirante dele. Então a cura não deve ser buscada assim, eu quero me curar de qualquer jeito, mas não modifica um centavo do seu pensamento, um centavo do seu comportamento, ou seja, não vai acontecer a cura. Ou se acontecer, ela será extremamente curta, porque na realidade o molde, a energia que gerou aquilo persiste do mesmo jeito. Geraldo, até confirmando isso que você está colocando, numa ocasião, eu já contei essa história aqui, nós estávamos numa aula da Gênesis e aí a moça sentiu manipulações no seu seio e depois ela constatou, foi curada de um tumor no seio, entende? Foi inclusive com radiografia e ela não estava nem pensando no assunto. Então, exatamente. Vamos ler mais um. O cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse, Vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe, vai para sua casa, se entrares na cidade, a ninguém digas o que se deu contigo. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. E Kardec comenta. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. Então aí, na primeira, a Kardec mostra um exemplo daquilo que o magnetizador que cedeu o fluido curador não teve nem consciência daquilo que fez, não tinha intenção. Nesse segundo, ele mostra da intenção do magnetizador e estabeleceu uma diferença, né? Então já vimos a questão da vontade e agora estamos vendo a ação magnética do curador e havendo, claro, uma reciprocidade daquele que foi beneficiado. É, aqui fica, eu acho que não tem nem o que comentar, né? É bem claro, só para diferenciar do anterior, que tem aquele efeito calcante e aspirante da vontade. Aqui é magnético, é capacidade magnética da energia de Cristo para aquele necessitado. E outra, trouxeram a Jesus ele, quer dizer, ele tinha a intenção, mas foi trazido a ele. É. Então Jesus tinha consciência de que ele estava ali pedindo alguma coisa, né? Diferente do outro. Vamos mais um aqui, né? Dá tempo ainda, né? Paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum, como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito. Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te. Remir, né? Remitir, está escrito aqui. É, tá. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Este texto está em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. E Kardec comenta assim: que significariam aquelas palavras: teus pecados te são remitidos? E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação, como a uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E, assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, ou dizer-lhe Jesus: teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe: pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas: tão fácil é dizer: teus pecados te são perdoados, como: levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara: teu crime está expiado e perdoado. O que valeria lhe dizer: podes sair da prisão? Primeiramente, explicando a intervenção que eu fiz na leitura do Alain, remitir é conceder perdão, indultar. Né? É uma palavra que a gente conhece pouco, estranha. A colocação de Jesus é muito simples, muito objetiva e muito sábia. Quando ele elimina os pecados, ele elimina a causa. E, aliás, isso é muito comum na medicina. A pessoa tem um problema que é acusado no corpo físico, mas a origem está no corpo espiritual. E o médico vai lá e resolve o problema no corpo físico. Daqui a pouco o cara volta com o mesmo problema. Quer dizer, por quê? Porque a causa não foi eliminada. Então, quando Jesus elimina o pecado que seria o causador daquele efeito, ele elimina o problema. Quer dizer, ele cura o mal pela raiz. Mas, de novo, nós, né? Nós acreditamos no que vemos. E quando ele disse, seus pecados estão perdoados, ninguém viu, né? Ninguém viu o pecado ser perdoado. Ninguém teve a possibilidade de detectar isso através dos olhos. Agora, se Jesus pura e simplesmente tivesse eliminado só o efeito que seria levanta-te e anda, eles estariam encantados, né? Mesmo que não tivesse perdoado os seus pecados, quer dizer, não tivesse eliminado a causa. Ali, depois de 2 dias, o cara podia cair de novo, né? Então, você veja como nós somos suscetíveis dos nossos sentidos físicos, né? E é interessante, né, que ele fala aqui de dois assuntos, assim. Ele fala, primeiro ele fala do assunto do merecimento da pessoa que já esgotou aquele aprendizado, ele já está esgotado, né? Mas ele fala também dos escribas que o blasfemam, né? Que falam que ele blasfema, né? Que ele... Ah, é mentira dele. Como que ele vai falar pro cara, levanta e anda, seu pecado, que moral que ele tem para perdoar algum pecado, né? Mas veja bem, não é Jesus que está perdoando os pecados do... Ele fez a leitura, né? Exatamente. Não é Jesus que está perdoando os pecados dele. Isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. É ele mesmo que já se esgotou na sua necessidade e que fala, pode se perdoar. Né? É o auto-perdão. Se perdoa porque você já cumpriu a sua tarefa. Pode levantar e andar. Então, às vezes, aqui os fanáticos falam que Jesus tinha capacidade de fazer um milagre e perdoar os pecados dele. Não. Jesus foi o agente naquele momento. Ele foi o agente que falou. Porque existe uma palavra que eu estudo há bastante tempo, que é a tal da maldição. A maldição é algo, quando você vai no estudo da semântica dela, é algo mal dito, mal falado. Então a pessoa que escuta também mal escuta. Então ela passa a acreditar que aquilo está sugerido a ela e ela deve ser. Mais ou menos assim, o filho é pequeno, faz uma bobagem, você fala, seu burro. Aí tudo que o menino vai fazendo, você é um burro, você é um burro. Quando o menino chega com 20 anos de idade, ele é um burro. Ele é um burro porque ele comprou aquela ideia que ele é um burro. E nada mais vai fazer com que ele deixe de ser burro, porque a mãe, o pai e a família inteira bateu na cabeça dele como um burro, ele vai ser um burro. Eu tenho um caso, Alan, isso que você está falando, e é muito oportuno. Um amigo meu, ele está passando por uma série de transtornos e tal, e sabe qual é o problema dele? Ele teve uma adversidade, mas ele atribui aquilo ao seu obsessor. Porque há 20 anos atrás chegou um inspirado de um médium que disse para ele, você tem um obsessor assim, assim, assim, assim. Quer dizer, incutiu na cabeça dele que ele tem aquele obsessor. Imagina você, você lutar contra um negócio que você não vê, que você não sente. Né? Então aquilo, você vê, 20 anos depois gerou uma depressão porque ele atribui a esse obsessor que o... inspirado do médium, falou para ele que tem... O que que esse médium ajudou em falar para a pessoa que ela tem um obsessor? É exatamente a maldição. É um médium perturbado. E agora tem o outro lado. O que Jesus fez para ele foi uma bendição. É isso aí. Então, é algo bem dito, bem falado. É o oposto. É o oposto, exato. Então, fala assim, meu querido... Você já não tem mais pecado, você não entendeu? Que você já aprendeu o que você tinha que aprender com isso? Então você está livre, cara. Levanta e anda. É exatamente isso, Alan, que eu estava vendo no começo do texto. Ele fala assim, Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade. E como lhe apresentasse um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé... Então ele tinha clara evidência. Bem lembrado, bem lembrado. Ele olhou, percebeu a fé. Ele percebeu a mudança, porque ele tem a fé, ele está se esforçando, ele está crescendo, ele tem sempre... Vendo a sua fé, quer dizer, ele reconheceu, ele foi reconhecido como alguém que se mudou, que se esforçou. Aí Jesus apenas reconhece, meu filho, tem de confiança, quer dizer, você já se mudou, agora é você se levantar. Vossos pecados vos serão perdoados, porque na realidade, ele falou aquilo só para dar consciência. Uma bendição. Uma bendição. Aí os fariseus falaram, mas ele está blasfemando. Ele falou, bom, você quer que eu fale levanta-te e anda? Tá bom, levanta-te e anda. O cara levantou. Pronto. Ganhou, ele deu força para o cara e o indivíduo tomou a atitude. A cura foi do doente. Jesus foi o instrumento, o agente. É, e a gente podia explorar... Oh, desculpa. Finalizando, né? Você é médium, clarividente, ouvidente... Tem alguma coisa boa para dizer? Diga. Isso. Bem diga, mas não mal diga. Por favor. Não. Se for mal dizente, fecha a boca. Não, e eu posso falar até um pouco mais em cima da medicina aqui com o Geraldo que vai falar. Quantos pacientes chegam no consultório com a receita do bolo pronto? Ele teve uma doença, ele sabe a causa, ele sabe como curar, mas ele precisa escutar do médico. Sim. Faça isso. Isso é comum, né? Não é verdade, Geraldo? Isso é comum. Aí, a bendição do médico falando assim, você está certo. Dá para ele a força necessária para ele se curar. É muito comum isso. Não é comum, Geraldo? A mãe vem com a filha e fala, tá vendo? Agora é ele que está dizendo. É ele, não foi eu, não sou eu. Então, o que acontece? Quando nós, e aí o que o Luiz falou é uma grande verdade, na impossibilidade de falar o bem, não fale o mal, omita. Porque você pode criar na pessoa que às vezes está fragilizada naquele momento uma maldição. E ela às vezes pode se arrastar por muito tempo com aquilo lá. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 31 minutos. Para o próximo programa, o Luiz vai falar sobre os 10 leprosos, a mão seca e a mulher encurvada. E depois, no final, eu falo os outros 3. Muito bem, vamos lembrar que o nosso programa ele depende do seu patrocínio, da sua ajuda, da sua colaboração, e sempre pedimos aqui que se tiver que nos ajudar, faça um depósito identificado pelo Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Essa é a conta de preferência, que é a conta da USE de Santa Bárbara do Oeste, ou duas outras contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e Banco Itaú. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Eu só queria aproveitar e mandar um abraço para o Mourão, nosso parceiro de rádio de sexta-feira, que mandou um abraço para nós aqui pelo Face. Um grande abraço. Então, Mourão, bom domingo para você e para a família toda, viu, meu querido? E o seu irmão, seu filho está assistindo, Mourão? Então tá bom, pedir ao Vinícius agora que coloque a música de boa qualidade escolhida pelo Luiz. Olha, é melhor mudar, é ótima qualidade. sofrer a eterna desventura de viver. Muito bem, meus amigos, essas músicas sempre nos remetem a épocas encantadoras da música popular brasileira e que dá saudade, as músicas que temos atualmente, dito música, né? E são os grandes autores que dão um destaque maior no mundo inteiro à qualidade das nossas composições. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 36 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Desta vez o bloco que intitulamos com o título de Mediunidade. E estamos estudando a coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no volume número 4, Fluidos e Passes. E a Terezinha, ela tem a felicidade de elencar assuntos, que são assuntos que em geral surgem as perguntas no meio espírita. O que é isso, o que é aquilo, tal. E hoje o capítulo 12, é radiações ou vibrações. Então, o texto são divididos por tópicos. Eu vou fazendo pequenas leituras. Luiz, Alan faz um comentário, eu comento também alguma coisa. E vamos começar aqui fazendo a leitura radiações ou vibrações. E a Terezinha assim se expressa. E aí eu vou olhando para vocês e o papo vai saindo. No Espiritismo, radiações ou vibrações são a exteriorização e projeção de fluidos, entre parênteses, energias espirituais, que fazemos ao impulso do nosso pensamento ou sentimento. Pensando e sentindo, estamos sempre irradiando fluidos, de um modo natural e inconsciente. Mas se quisermos, poderemos fazer essa irradiação de modo consciente e voluntário e direcionar as energias emanadas para uma pessoa ou grupo de pessoas a fim de beneficiá-las. E podemos fazer isso mesmo para pessoas que se encontrem longe de nós. É o que se chama de irradiação à distância. Algum comentário? Olha, Geraldo, o pensamento fixo, né? E radiado na direção de alguém. A vibração, ela vai em forma de ondas, né? E essa vibração normalmente a gente faz sem um objetivo particular. Seria. Vou comentar, não, né? Não. Então, assim que a gente perceba, nós estamos irradiando esses fluidos, essas energias. Isso é um ato contínuo, né? Terezinha continua agora com um subitem, sua eficiência e alcance. A eficiência das radiações depende da capacidade de amar e sentir, bem como da vontade para emitir o pensamento. Somente pode dar alguma coisa boa àquele que possui. Os bons sentimentos, os bons pensamentos, os bons atos vão plasmando na atmosfera espiritual da pessoa uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser mobilizados e dirigidos pela vontade. As condições básicas para se realizar uma boa irradiação são dois pontos: estar bem de saúde, não pode estar debilitado, e em equilíbrio espiritual; frugalidade na alimentação, abster-se dos vícios, álcool, fumo; evitar a má conversação; dominar os sentimentos passionais e instintivos; procurar ter comportamento cristão. Assim, se disporá de elementos fluídicos de boa qualidade para transmitir aos necessitados. A irradiação de uma pessoa comum costuma ser limitada e alcançar apenas ao que lhe fica próximo, ao redor. Mas com a boa vontade e perseverança, poderemos exercitar nossa capacidade para ampliar seu alcance, irradiando mais e melhor. Geraldo, é assim, nós todos seres encarnados e desencarnados estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é emanado de Deus. É, estamos no mar de Deus, Deus com as suas emanações. Somos criaturas oriundas do fluido cósmico universal. Se Deus nos criou, e se Deus é perfeito, Ele só criou criaturas perfeitas. Logo, em essência, temos o potencial da perfeição na criação. Mas estas nossas potências de perfeição estão em nós adormecidas no formato de sementes. Elas só vão crescer quando eu cuidar. Quando eu preciso de uma cura, ou sinto necessidade da cura, eu começo a colocar energia nesta minha potência curadora e começo a ser um emanador de energias saudáveis para o meu corpo. Logicamente, eu atraio energias saudáveis para o meu corpo, além das minhas. Então, eu acho nesse mar, mar é simbólico, nesse fluido cósmico universal que nós estamos, a cura necessária para o meu corpo físico. Mas para isso eu preciso ter a antena nesta direção. Se eu vou tomar um remédio físico, um remédio alopático lá, para uma cura do meu corpo físico, mas eu falo assim, esse remédio não vai fazer nada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se eu tomar um placebo, isso tem muita pesquisa médica, que é um remédio que não é remédio, é só uma farinha lá, e eu ter fé que aquele remédio vai me curar, ele vai curar. Então, se a cura é mental mais do que dentro de um remédio, se ela é mental, é esse poder atraente da cura, da energia, do fluido cósmico universal que eu despertei, que é a minha fé que desperta, que me faz a cura. É mais ou menos isso. Então, o desejo, né? O desejo e a pureza das intenções é a essência Da cura. Da qualidade da cura. Eu queria colocar um adendo que ela fala aí, positivo e negativo, bons pensamentos e não. Eu tive uma experiência pessoal, eu ficava muito brabo com a minha esposa, que ela queria passear com a minha sogra no supermercado, mas queria levar as crianças. E eu dizia assim, gente, deixa a molecada comigo, vocês vão. Né? Por quê? Porque eu sabia que, eu já conhecia o filme. Eu ia para lá, aí elas se mandavam e eu ficava cuidando dos filhos, né? Então, uma bela ocasião, eu tive assim, um pensamento ruim mesmo. Eu dizia assim, desgraçada, né? No fim fica eu com os filhos tudo no colo aqui, né? E a minha sogra, então, depois comentando, né? Disse que chegou num determinado momento, ela sentiu uma vibração negativa subindo pelos pés, assim. Ela... E exatamente, a radiação... Foi o mal olhado do Luiz, né? Exatamente. Todos nós somos passíveis disso. Maldição, bendição, isso é uma maldição. Então, quer dizer, que nós tenhamos cuidado, por isso que Jesus falou. Só de pensar, diz, você já pecou. Porque quando você emite esse pensamento, é uma onda, é partícula em movimento que vai atingir o objetivo que você emite. E a gente podia explorar um pouco mais o que o Luiz contou da seguinte maneira. Quando você interage com uma pessoa fisicamente, né, você o vê, né, você tem esse contato presencial com a pessoa, você sente as emoções da pessoa. Sente, exatamente. Se você tiver um pouco de percepção, você sente uma impressão simpática, antipática, né? Você cria empatias ou antipatias. Você sente as emoções. Agora imagina você pensando aí o que o Luiz pensou para eles. Fala, mas que duas sem vergonha, né? Vão lá, me largam com a batata quente aqui. E ele não estava desejando que ela caísse, não, ele só estava incomodado com aquilo. Emitindo, então no emitindo olhar energia. Dele, ela leu aquilo antes de sair. Ela ficou com aquele negócio pesado. Chegou uma hora que ela falou, tem que voltar. Você sabe que eu tenho uma história de um parente meu, que ele tinha uma convivência com uma parente assim, meio distante da esposa. E essa moça, ela era desequilibrada, perturbada. O ambiente que ela vivia era um ambiente difícil, tinha muita inveja. Enfim, era uma pessoa que quando chegava o ambiente não ficava bom. E houve uma desavença lá na família e ela foi visitar essa pessoa. E essa pessoa tinha um aquário lindo, tinha mais de 60 peixinhos. e ali teve uma discussão. E ela vibrava muito mal. Quando ela saiu da casa, morreram todos os peixes. Morreram todos, não é que sobreviveu um. Não ficou um para contar a história. E os animais sentem. Eu já contei aqui a história de um gato, né? Que essa vibração, ele deu um miado, né? Eles sentem. Eu queria fazer só mais uma colocaçãozinha, acabei esquecendo. Passo batido. Mas eu posso falar a história do aquário, porque eu tive aquário muitos anos na minha vida. E eu sempre gosto até hoje, que hoje não estou tendo tempo de cuidar, então eu acabei deixando de ter para não fazer mal feito, né? E eu gostava de aquários plantados. Eu fiz curso de preparo de solo na Exalc, tudo, querendo fazer um aquário de plantas. E eles foram dando certo. Tentativa e erro, eu cheguei lá num momento que eu estava bem legal com a técnica para cuidar das plantinhas. E eu tinha uma vizinha que ela entrava no meu apartamento de vez em quando. E ela era ela entrar. Minha mulher falava que ela parava, porque eu não estava lá, era durante o dia, né? Eu estava trabalhando. Ela parava em frente do aquário. Ela falava assim: como que ele consegue fazer isso? E eu não consigo. Não, ela falava isso. Não, ela não falava eu não consigo, mas ficava subentendido, né? Implícito. Ela era ela ir, eu tinha uma semana, 10 dias de muito cuidado, porque muitas plantas morriam, tinha que fazer grandes mudanças no aquário. Era uma coisa impressionante. Era uma vontade de ter, era quase que uma inveja, né? Assim, é complicado isso. Dando sequência, a Terezinha fala assim: e as técnicas para realizar essas irradiações, essas vibrações? Então ela fala, ela divide em 4 tópicos. Quem vai fazer uma irradiação deve, item número 1, concentrar-se, isto é, desligar os sentidos do ambiente externo, orientar a mente para o mundo íntimo e fixar o bom pensamento num bom propósito, então ficará em condições de agir espiritualmente. Número 2, orar para obter assistência dos bons espíritos. 3, focalizar com o pensamento o objeto de sua irradiação, entre parênteses, pessoa, coletividade, local. 4, pela vontade, procurar emitir o que deseja transmitir, entre parênteses, saúde, paz, conforto, coragem, equilíbrio, calma, etc. Então, uma radiação, né? E você tem que ter uma emissão correta. Então, ela dá as dicas dos passos que se deve seguir. O acompanhamento da espiritualidade através da prece, né? E o foco de onde você quer que essa radiação chegue, atinja, né? Então ela está dando aí os passos certinhos para você emitir coisa boa e chegar na finalidade que você quer. É, tudo ela dá assim de maneira bem didática, mas na realidade, com o tempo, isso fica meio que espontâneo, natural. Não precisa seguir esses passos. A coisa acontece pelo impulso, pela prática, de amor que, né, você tem, né? Dando sequência. Quanto ao resultado da irradiação, todas as irradiações feitas com amor e boa vontade sempre produzem algum benefício. Até mesmo a vibração geral, em que não se determina alguém como beneficiário, tem seu potencial fluídico aproveitado pelos bons espíritos no que for mais necessário e conveniente para o bem da humanidade, segundo as leis divinas. Mas não será por pedirmos e mentalizarmos em favor de muitos que conseguiremos atendimento em tudo e para todos. Porque embora cada um de nós movimente uma certa quantidade de fluidos ou forças magnéticas, psíquicas e espirituais, de que pode dispor para doar, e essas forças possam ser associadas com as do mundo espiritual e depois carreadas para o seu objetivo, elas também estão submetidas à lei das proporções e seus efeitos têm limites naturais, entre parênteses, um dos quais é a disposição e capacidade de maior ou menor assimilação pelas pessoas por quem irradiamos. Aí ela dá um destaque em negrito aqui. Quem vibrou, porém, sempre se beneficia, porque ao elevar o pensamento e abrir o coração para doar, imediatamente renova o seu próprio ser, pensamento, sentimentos, fluido. face, zona atrativa e canal para forças benéficas. É dando que se recebe. Aí é mais ou menos um resumo dos itens que nós lemos na Gênesis, né? Então, a pessoa com a capacidade de auxiliar, ela é uma bomba calcante, ela está ali mandando energia, mas que só vai atingir aqueles que são aspirantes, né? Só aqueles que estão com merecimento, com capacidade de realmente desejo, mas não só um desejo com merecimento. Não adianta só você desejar. Você pode desejar curar, mas está longe de curar. A hora que você chegar no seu merecimento, que hora que é isso? A hora que você aprendeu o que você deveria com aquela doença, aquela energia é aspirada automaticamente e a cura pode acontecer. Alain, só lembrando uma figura que fica bastante clara. Você pega uma água com uma tinta preta e coloca num copo, que lá está um negrume só. Você bota debaixo da torneira, abre a torneira, aquilo começa a clarear, né? A nossa psicosfera está cheia de vibrações naturais, espontâneas, né? E diz que são bastante pesadas. Quando você emite, jogando nesse ambiente, boas vibrações, você está ajudando a clarear, né? E os espíritos são muito claros e várias vezes já consegui ver esse registro. Quando eles estão passando por essas regiões, esses bons espíritos, eles captam a essência do fluido espiritual que está naquela região, pegando as melhores essências, por causa da questão de sintonia. Entendeu? Quer dizer, então, aquelas vibrações existentes ali, aquele conteúdo positivo, eles absorvem de uma forma natural. E aí o Luiz, rapidamente, Luiz, você fazer o último comentário... Vibração coletiva. Eu vou ler. As radiações podem ser feitas por um grupo de pessoas. Então, são mais fortes porque representam a soma das energias de todos os participantes. Mas é preciso que sejam pessoas equilibradas, saudáveis, desejosas de ajudar e que estejam previamente instruídas e orientadas sobre o que é uma vibração, os benefícios que pode produzir e como realizá-la. Deverão agir todos ao mesmo tempo e para o mesmo fim. Se cada participante ficar apenas ouvindo a pessoa encarnada falar, como se estivesse assistindo a uma preleção, não agirá com o pensamento, não vibrará com o sentimento. Se ficar egoisticamente interessado em vibrar só para si mesmo ou para os seus, não haverá doação verdadeira de ninguém e, consequentemente, ninguém terá o que receber. Mas se todos doarem fluidos generosa e altruisticamente, os bons espíritos terão condições de trabalhar com esses fluidos, combinando-os e distribuindo-os. Kardec comenta isso quando ele comenta a questão de harmonia nos grupos. E ele fala da quantidade de pessoas num determinado grupo. Então ele diz o seguinte: é muito mais fácil você manter uma harmonia num grupo pequeno, porque são menos pessoas e mais fácil de você disciplinar com relação a essas emissões. Mas ele deixa enfatizando isso muito claramente. Se você tiver pessoas altamente disciplinadas, quanto maior for o grupo, mais resultado você vai conseguir. Então, se, por exemplo, imagina uma nação... Você lembra aquela época do Tancredo, quando o Brasil inteiro queria que o Tancredo melhorasse? As vibrações foram praticamente do Brasil inteiro, mas eram vibrações de desespero, entendeu? Não eram vibrações de pessoas educadas para a vibração, aquela vibração serena, né? Então, sem sombra de dúvida, se fosse um ambiente altamente educado para isso e consistente, o alcance diz que é uma coisa impressionante, você não pode imaginar. Raciocina, por exemplo, você operando um doente, se você tiver 10 assistentes, vai ser uma coisa, a tua operação pode até ser prejudicial. Agora, se você tiver 10 especialistas, né, se somando... Sem sombra de dúvida, esse doente é praticamente impossível sair morto dali, né? Então, é realmente isso, e ele enfatiza. Se você tiver um trabalho de vibração, um trabalho de cura, um trabalho de vibração à distância com um número elevado de pessoas, disciplinadas mentalmente para fazer essa vibração, você multiplica o efeito dessa vibração. Últimas palavras do Luiz. Por isso, né, a importância do estudo. Imagina numa casa espírita com 300, o Alan falou, 335 lá. 385. 385 ali, estudantes. Ávidos, né? Ele sentiu aquilo tudo na palestra dele. Todo mundo aspirando ali. Totalmente. Maravilhoso. Um grande abraço a todos. Amanhã eu estarei aqui em Santa Bárbara, no Batuíra, fazendo palestra no Batuíra. E até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Alan, suas últimas palavras, e peço que você faça prece também, Alan. Tá joia. Que a gente possa ter uma semana fantástica de convivência, de harmonia, que a gente aspire ao bem, que possamos, nas nossas palavras, bem dizer, falar coisas que inspirem a transformação e o amor do outro. Domingo que vem eu estarei num compromisso particular, não virei ao programa, mas desejo a todos uma ótima semana, com muita paz e amor e luz no coração. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.